antes de te formares dentro do ventre de tua mãe. Antes de tu nasceres, te conheci, te consagrei, pra seres meu profeta entre as nações eu te escolhi. Irás onde te envio, o que te mande tu falarás. Tenho de gritar, tenho de anunciar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, pois em tua boca eu falarei. Como missão irás até meu povo e proclamarás. Para edificar, destruirás e plantarás. Tenho de gritar, tenho de anunciar, ai de mim se não